Salvador, 35487, boa tarde, está ciente da informação, Serra. Bravo, que lixo negativo. Controle, planos 1-19-35, torre, 1-19-62, transponder 0122. Controle, Salvador, 35487. Controle 1-19-35, torre 1-19-62, transponder 0122, Bravo Kilo Whisky. Kilo Whisky agora para acionamento, táxi chame torre 1-19-62, quem negar 1-0-2. Zero. O ajuste na 0-2. 7487, desce, mantém o 050, está ciente da informação, Serra. 7. Portão 5, senhor. 2-5-5, é o 7, é o 7, perdão. 7, M1-4-2, estou livre de assinar a chama para o táxi. Mantivo, obrigado. Que prossiga. Luiz, que confirma o pátio. Autorizado acionamento, chama para o táxi. O Bravo que Luiz, que confirmando o POP. Oi, dona Bravo, confirme estimado para pouso em Feira de Santana. Uno 8, uno 3, ciente. Seu nome é Beralfa, confirme o estimado para retorno em Salvador. Quem? Boa tarde, Oxalé 6213, informação Tango para a cópia. 213, ajuste no 012, informação correta, pronto para a cópia? Afirmo, você. Oxalé 6213, autorizado para Galeão, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Ups do 1-0, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle de Salvador operando em 1-19-35. Torre 1-1-62, acione transponder 5-1-5-1, Oxalé 6213. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com primeira curva direita, saída da El, transição Leda, após o abrigo, segue up Zulu 1-0 conforme plano. Controle de saída 1-9-35, torre 1-9-6, transponder 5-1-5-1, é o Oxalé 6213, está no box 5. Oi, Vicente, o Xenia 213, após interceptar o 1-0, autorizado conforme rota apresentada no plano. Após a presa do 1-0, conforme rota apresentada no plano, o 6213. Procedimento correto, o Xenia 213, chama pronto para pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento, 6213. 6648, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Mantenha o nível. Desse mantém o nível 150. O 6648, o ajuste 1-0-2. Tem o nível 150, o 6648. No ponto de espera, chame torre 1-1-2-62, ajuste 1-0-2, Oxalé 6142. pouso com 1-0-1-2, está 3-1-5-4. Confirma? Se nós realizarmos um teste, tem condição de manter o transponder temporariamente no modo stand-by? Leão, decola no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda direto, controle observador operando em 1.9.35, torre 1.6. E novembro alfa, modo normal, por favor. No contingimento correto, autorizado acionamento, chame para o táxi. 1-2-0, vai chamar, não tem jeito. Saneamento 326, acione identificação, chegada à mar e desde mantém o nível 050. O ajuste no 0-2. Obrigado, táxi até o ponto de espera, pista no 7, a porta para ingresso, Bravo Kilo Whisky. Meia 142 ali, mantém pista no 0. Zona 648, desse mantém o nível 060. Santa 3154, no solo aos 4000, ele vai pista pela direita, solo 1219. A 387, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0-2, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 5427 para 2000, ajustado no 0-2, reportará estabilizado no localizador da ILS X-Ray. Paulo Salvador, é o Azul 4065. Teria como antecipar pra gente a saída pra Campinas, senhor? Azul 4065, informação Tango, ajuste no 02, tá pronto para cópia? Afirmo. Autorizado Campinas, New de voo 360. Decolta no 0, primeira curva direita, saindo no perfil Dael, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta o Y no 6, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador, operando em 1.9.35. Torre 1-1, direção 62, adicionando transponder 5174, Azul 4065. Azul 4065, autorizado 360 para Campinas, decola da 1-0, na curva direita, saída da El, Leda, Frit, Upper, 1-6. Controle 1935, a torre 1-8, decimal 6, 5174, transponder Azul 4065. Azul 4065, contingimento correto, chama ponto para pushback e acionamento. Camarada, obrigado. Tana 3154, autorizado ingresso na parte pessoal, portão 1-0. 6142, decolado aos 48, controle 1-9, decimal 35. 3935, boa tarde. Controle, boa tarde, Oceania 6142. Oceania 6142, boa tarde, contato radar na decolagem, me mantenho nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, 6142. 6326, deixe e mantenha 3000 pés, o ajuste no 012. Dona 648, deixe e mantenha 4000 pés, o ajuste no 012. Alívio da restrição de altitude na posição em top. Livre da restrição em top, 12, para passar para mil. Espera da hotel para o cruzamento da pista, chame torre 1 no 1-1-1-6-12. O salvador pode coordenar o posicionamento 6142, voa direto Romeo Fox 018. Aguarde 6142, 35487, complete aproximação, torre 1-1-8-6. 2726. Comandouro, 5487, boa tarde. 5487, reporta no externo baixado e travado, 5487. Reportaremos externo baixado e travado, 5487. Cruzado enviado, você porta alinhado e pronto, Bravo Kilo Whisky. Zerando autorizado cruzamento na hotel, ingressa na Delta Alfa Juliette Índia Alfa para o ponto de parada 10, o Joker 01. É 326, deixe mantenha 2000 pés, o ajuste no 012, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na Jota. 2000, reportará no X-Ray estabilizado, chefe. Trip 5487, passando externo, baixado, checado. 5487, tem o tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 99. Em 487, autorizado pouso. Bravo que Luiz está visual com o tráfego na curta final do nosso da 10. Gente, então mantém ponto de espera pistão no 7, o Bravo que Luiz. Considere, mantém cabeceiro no 7, o Bravo que Luiz. Aguardando para autorização de decolagem. Mantém ponto de espera da 10, Joker 01, visual com tráfego na curta final da 10. Após a passagem e pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter pista 10. Joker 01. B326, complete aproximação, torre 1-1-8-6. após a passagem do, da mesma aeronave, livrando o eixo da 1735, autorizado decolagem da pista 17, vento 130 graus, 9 nós. Atento à esteira média de turbulência da TR da Trip. Autorizado em ILS. 0022, chamarei em ILS, 648, padre Rio. 6326, reporta no externo, baixar e travar. Reportará no externo. Tem Joca 01. Eu na 42, Centro Recife na 2545, alternando 12685. Afirmativo 2545, 2685, boa tarde. Boa. Cinco, quatro, oito, sete, no solo 55, livra a pista pela direita, solo 1219. 5487, livra a direita, chama o solo 219. Já passou o localizador, Chané, 386, baixou. Continue a aproximação, aguardando pista livre, aeronave iniciando a decolagem, pistão 0. O Chané 63, 26. 26, Solo Salvador, 5487, boa tarde. Boa tarde, Trip 547, autorizado Alfa, Kilo, parte 3, atento sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento. 56, controle 199, decimal 35. 43. Ave Sacago 8443, informação Tango, ajuste no 02, pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Campinas, nível de voo 380. Decoda no zero, primeira curva direita, sai da El, Leda, após Leda, Bridge, via Up, Zulu, no meio, após autorizado conforme a rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-6-dúzia, transponder 5403, abre a carga 8443. 9 nós. Ouça, né? 6326, tá autorizando por lá, mulher. Pode direto, Bridge, frente executado, Zulu, no meio e conforme. Controle de saída 1, alarme de som 35 e transforme 5403, abre-se a carga 8443. Abre-se a carga 8443, cuidado de menino, correto, chamando para o pushback, acionamento. 8443, gente. Falou, Salvador, o Xané 6213, para o pushback, acionamento. Xané 6213, livre acionamento, chamando para o táxi. Livre acionamento, chamada para táxi, o 6213. Falou, Salvador, boa tarde. Joker 01 decola do perfil da Dayan Leda, cruzando mil pés. Joker 01, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém o nível 200, saída da Dael. Mativo, perfil da Dael para o 200, Joker 01. Gol no 648, complete aproximação, sorrindo à noite, decimal 6. 2863. Papatango Bravo, que Luiz, que prossiga. 648. 1648, continue a aproximação, reporta no externo, baixar e travar. Chané 6326 no solo 59, livre a pista pela direita, solo 1219. 1219. Oceane 5046, Bravo que Luiz. Chané 6326, livrou na pista, solo muito boa tarde. Boa tarde, o Chiné 6326, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Dado 648. 1648, autorizado pouso pisto no zero, vento 140 graus, 9 nós, tráfego avistado. Autorizado pouso 648. 507, desço para nível de voo 050 na chegada Bonfim. Salvador, o acionamento 2 no meio, acionado pronto para o táxi, CAPG 125, com 3 horas e 39 de autonomia, alterna Guarulhos. 25, Guarulhos 3 e 39. Afirma. Chama 213, autorizado táxi para ponto de espera da onda 0, via Índia Alfa, ponto de espera torre 1, 1262, ajuste no 0 no 2, Oxo 6213. Índia Alfa, 1 no 6, na torre, no ponto de espera. O 62 é o 3. Alfa, antes da Vileta, né? 63 e 26. Isso, né? 63 e 26 vai seguir o tráfego da companhia para o pátio principal, portão 1. Portão 1 para o pátio principal, né? 63 e 26, seguindo o tráfego da companhia. No 648 do solo 02, livre a pista pela direita, solo 1219. Direita 219. Solo gol 648. Gol no 648, autorizado Alfa, chama de Juliette. Alfa vai chamar de Juliette. No 3, alinha e decola da pista no 0, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado, né? Decolar, Ocean né? 6213. Pelo Quebec Serra, formação Tango, ajuste no 0 no 2, aguarde um minutinho para a Copa. Pelo Quebec Serra, copiou o solo? Sente. Como é que você confirma a radial 8 de saída? Mais 30 segundinhos pra cópia. Durante direto, quando confirma o horário do plano? Gente, ainda não recebi o... acabou de chegar aqui o plano. Se o número 2 para cópia, a informação é Tango, ajuste no 02, aguardando um minutinho para cópia. O Kilo Quebec Serra, pronto para cópia? Autorizado para Serra, novembro, papapá, um no meu pé, decolando no 7, primeira curva direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 1, 1, 9, decimal 3, 5, 2, 1, 1, 2, decimal 6, 2, acione o transponder, 0, 1, 2, 3, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, 09 a bordo, confirma? Decolada 05, controle 199, decimal 35. 199, decimal 35, Oceano 6213, obrigado. Boa tarde, até mais tarde. Gente, boa tarde. Quebec Serra, prossiga. Livre acionamento, reporta pro táxi, Kilo Quebec Serra. Regilete, pronto pra cópia? Contando em Salvador, boa tarde, Oceano 6203. Sinal 6203, contato radar, suba para presente, voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, poderia voar direto Leda, da presente? Negativo, sinal 6203, contra pessoa da carta. Pensei, ou 6213. Mercantes faz reporte através de Paris, condições visuais, Alfa do Quebec. No 18, decimal 62, ajustando no 0 no 2. Gol no 648, autorizado ingresso parte principal, portão 2. Portão 2, 648. Táxi. Fala, boa tarde, Oceano 6321. Prossiga, Oceano 6321. Mando plano 380 para Brasília. Sente, Oceano 6321, conforme o horário para o plano? Está previsto para 1854. Sente, eu não tenho aqui ainda o seu plano. Sem informação, Tango, Justino 02, aguardando para a cópia. Quando eu receber o plano aqui, eu já passo a cópia. Ah, ok, perdão, agora reparei, está muito cedo. É, confirmando a saída provável, Arbor Elefa? Brasília provavelmente será Arbor Elefa. Obrigado. O Abstra Cargo 8443, livre acionamento, chama para o táxi. Livre acionamento, Abstra Cargo 8443. Solo Azul 4065, no quente 8 para o curso de acionamento. Azul 4065, livre acionamento, chama para o táxi. Vai chamar o táxi para...